3663, com a bela ilha de Taparica à frente, no máximo 3 milhas para girar à esquerda. Da 3663 para o localizador, esquerda 140, chama estabilizado. 140 com marca localizada. Com 922, velocidade agora 180, inicie redução. Reduzindo para 180, mais 22. Saindo 223, 5 milhas para o externo em aproximação, checa o trem, torre 1186. 186, já obrigado. É. Torre Salvador, passarelo 2223, estabilizado e aliás X-ray para a pessoa do zero. O azul 9136 no solo 04, libere a direita e chame o solo 121 decimal 9. Pé da direita, 209, 9136. Aguardando para ter transferência. Desce para 2000. Positivo, está sobre ele Itaparica. 500. Chiné 6225. Dia de pouso para o Chiné 6225, baixado para baixo. 3663, livre ILS, aguardando transferência 3663. Porta para ingresso, parte principal na zona 3000. Alvin de Abramo, ciente, eu mantenho o ponto de espera. Passarela 2223 a 1 milha do externo, baixo Chico. 2223, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Torre, bom dia, 5345 da Trip no ponto de espera, atrás do E-Brasil. Paciente, número 2. Chené 6225 no solo 07, libera a direita, chama o solo, chame o solo 21 decimal 9. Número 219, livrando a direita agora, 225, até logo. Solo Salvador, muito bom dia, Chené 6225, livrou seu escudo. Gente, o azul, o Chené tá aqui via Alfa seguindo o azul, vai parquear porta 1 no pátio principal. Seguindo o azul via Alfa, pátio 1, ciente da taxa. Azul 9136, prossegue porta 9, pátio principal. Porto 9, patio principal, 9136. 0 grau, 069. Livre de pouso, 910, passarela 2023. Solo, tá 3179, puxa back acionamento. 3179, autorizado, 3, reporte táxi. Autorizado, reportar táxi, 3179. O Chané vai manter a posição no Patrícia, aguardando ingresso, parte principal. Confirme, foi pro 6225 a mensagem, senhor? 330-3304, obrigado, senhor Polina. Vai manter o 3 aguardando, 6225 do Chané. Aproximação ILS, redução, cheque pré-pouso, tráfego à frente 5 milhas, chame a torre 1186-1922. Você já está na mínima, passando para 2186. Obrigado, até daqui a pouco. Até. Salvador, bom dia, eu vou no 922. O 922, o número 3 para pouso, chame passando externo. Camarão externo, 922. Oi, Salvador, bom dia, 3663, passou externo, passou africano. Ok, 3663, continua a aproximação, agora de pista livre. Da 3304, aproxima-se de Alagoinhas, desça para 5000. 5000, da 3304. Salvador, bom dia, Oceano 6312, informação Kilo. Oceano 6312, esse é o controle, Salvador. A chegada é a mar e altitude para descida 612.000, ajustar agora a 1095. 1095, ajustado agora, 6000, dia mar. Passarinho 2223, um solo aos 10, agiliza a liberação da pista, instala em pista livre. Agiliza o 2223. O 6225 já. Livre o 2223. Chama o solo 219, o passarinho. 219. Então 3663, livre pouso, vento 040 graus, 04 mais. 040, 04 autorizado, 3663. Alfa, contente, 3223. Luciano Baixar travado, gol 922. Ciente, continua a aproximação, guarde a autorização de pouso, gol 922. 22. Dan 3663, o solo 11, libera a direita, chame o solo 21, decimal 9. Direito, 219, 3663. Alfa Índia Brava após a passagem do 737 que pousa ali e mantém. Alfa Índia Brava, copiou da torre? Alfa Salvador, Dan 3663. Fogou no 922, autorizado pouso 040 graus, 05 mais. Leve pouso, 922. 304 via chegada Bonf, desça para 2000. 2000 via Bonf, tanto 2304. Oceano 312 está agora 58 milhas de Salvador, é o número 3 para pouso, via chegada mar e desça para 2000 pés com ajuste 1095. Via 2000 pés, 1095, Oceano 312. 9 Juliette Alfa, ajuste 1015, 18 meia pontos pés. Juliette Alfa, pontos 18 meia, 3179, está volta. Alfa Victor Juliette, atento em cera do 737 que pousou na 1-0. Autorizado decolagem, vento 050 graus, 03 nós, Alfa Victor Juliette. Prossegui portal 4, parte 1, né? Portal 4, parte 1, 3663. Decolado, que pousar. 922, um solo usando 3, chame solo 219. 1922, copiou? Copiou, gol 1922. É Brasil, correção, Alfa Índia Bravo, livre decolagem, 060 graus, 05 nós. 4298. Transfere, cruza 240, destino autorizado para 1170.2 e 509 indicado, e informação quilo. Azul 4298, desça para 5.000 pés, ajustado, 1095 na chegada mar. 5.000 pés, ajustado no 015, chegada mar, 4298. Nós estamos fazendo hora. Para ingresso na zona de controle. Não, pode acelerar que não derruba não. Tá muito longe a pista aí. Juliette decolado ao Zona 5, ingresso com o Zona 7, chama o controle 199, décima 8. TRIP 5217, este é o controle de Salvador, meu cordial, desci para 6.000, a chegada é MOF, o ajuste no 095, ajustar agora. 6.000, passado no 095, a chegada é a Bonf, grato. Brasil, Alfa Índia Bravo. Alfa Índia Bravo decolado ao Zuno 6. Chama o controle 119, décima 8. 119, décima 8, Alfa Índia Bravo. Para 2.000 pés. E a chegada a mar e desce a 2.000 pés, 4.298. Controle Salvador, Papa Romeo Alfa Índia Bravo, cruzando 1.000 pés. Papa Romeo Alfa Índia Bravo, controle Salvador, contato radar. Caju, 1.000 pés, decolagem da 17, proa norte direto, ingressa no corredor forte. Controle 198, seu transponder 0263. Zona 79, alinhar e manter. Alinhar e manter, 3179. Guardião 06, prossiga. A Juliette, prossiga em condições visuais e informe no através do farol da barra. Silêncio, sapatão alto, Vitor Juliette. Correcionamento. Eu vou em Duna, estou autorizado em ILS. Está presente, então, Duna, trabalhando autorizado. 1922. Posso dar meia dúzia pro gol. legal mesmo, seu Braga. É a senhora no pátio 4, adentrando aí as aeronaves ao redor, e chame pronto para o táxi. Trip 5345, decolado aos 19, controle 119, décimo 8. 5345. Trip 5345, decolado, passa 1500. Trip 5345, está em contato o radar. Solicita proa, curva direita, proa direto de Leda. Está autorizado Leda. 5345. Oceano 312, reduza para 210. Com essa velocidade, autorizado ILS número 2 para pouso. Reduzindo 210. Passa a velocidade do autorizado procedimento, Oceano 6312. Pouso, Nélio. Intercepta o curso do localizador a 4 milhas para passagem sobre o marcador externo. Redução, cheque pré-pouso, torre 1186, 3304. Muito bem, muito obrigado, senhor Presidente. Até. 3304, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardião 06, fora do solo, tá apurando o farol de tapão para ingresso no axé, 500. Ok, ingresso no litoral, decolado aos 21, chame o controle, 119, décima 8, Guardião 06. 06. Então, 3304, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, 080 graus, 109. Livre pouso, carteira aberta, 3304, obrigado. Santa 3179, decolado aos 22, controle 119, décimo 8. Santa 3179. Controle Salvador, Santa 3179, padrão no 7007. Para 210, nós agora, com esta velocidade, autorizado ILS. Azul 4298, controle. A sua escuta, prossiga. Ouviu a instrução do controle? Não, negativo, você poderia confirmar? Reduza para 1809 nós, com esta velocidade, livre ILS. 1809 nós, com essa velocidade, está livre ILS, queria desculpar. Controle Salvador, TAM 3179, 3000 pés, Nadael, Lida. Do 3179, controle, está em contato o radar. Ele autoriza o trip 5345 direto em Léus. A princípio, Leda 5345, vai solicitar o centro em breve. Na 3179, possibilidade de boa Leda. Está autorizado. Boa de Leda, na 3179. chame a torre, aproximadamente, para o táxi. Certo. Vai que é com o quilo, ali o racionamento chama para o táxi. Está no pátio 4, é isso? São 2, passa a dona, intercepta o localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre, 1186. 18-6, obrigado. Controle azul 4298. Vai. Eu tô um pequeno desvio à direita e já retorna pro Adiduna. 7. Então chame na interseção Oscar, pronto para ingresso e decolagem com o plano norte. O Mike é com o Kilo. É com o Kilo. O Mike Papalima, o Mike é com o Kilo, fica mencionado no passo 4, o passo lado da UPA. Ok, estou autorizado e prosseguir com seu táxi, atento aeronave, o Mike é correio acionado. Chame pronto para ingresso, a pista e táxi até o parte 5. Chama para ingresso, Mike, para o parte 5. 3304, solo 25, solo 219. 219, obrigado. Torre Salvador, Oceaner 6312, uma milha para o externo. Tem livre o pouso na pista 10, vento de 060 graus, 08 nós, Oceaner 6312. Livre pouso na 10, Xané 6312. Só em você tá visual com o campo, o Xané? Negativo. Eu tinha avistado sua aeronave aqui, eu perdi de vista. Informa o ponto visual então com o campo, 6312. Negativo, vai formar visual. Agora avistado, novamente. Papá Romeu, Alfa, Índia Bravo. Chame Recife, 12685. 2685, Recife, Alfa, Índia Bravo. 4298, na positiva. Positivo, 4298. Guardião de aeromédio, não, Andina. Frequência livre, guardião. Bravo. Controle Salvador, trip 5345. Prossiga. Negativo contato com o centro Recife 1251. Ok, voando Leda, vamos anotar as frequências? Positivo, pode mandar. Uno 3325. Uno 260. Uno 288. Positivo, 1251, 260, 1288. Vou tentar, obrigado. Meio, livrando a pista. Mike Papalima. Baixa altura, informará livrando o Mike Papalima. Mike Aquilo tá fora do solo, Torre. Que Mike Aquilo comprou a norte, ainda mantém a chama controle, 19.8. Controle, mantendo para norte, 19.8, obrigado. Corri, 1186. 1186, obrigado, Maria. Mike é Cruz para livrar 1.500 para quente. Livre. Vitor. Vitor 3179, vou lhe transferir agora para o centro de controle de área. Vamos lá. Por gentileza, vamos anotar as frequências. 1251, 13325, 1260, 1288. 251, 13325, 260, 288. Até logo. Certo. Trip 5217, livre, aproximação ILS. Trip 217, Livre LS, grato. Controle, bom dia, Papa Romeu, Mike Eco Kilo. Papa Romeu, Mike Eco Kilo, este é o controle Salvador. Voo visual para Aracaju. Informe o seu estimado para pouso naquela localidade. Estimado para pouso 1145. Ok, 1145, você vai manter a linha do litoral, meu pés, confere. Afirmativo, estacionado agora 0263, na sua escuta. Positivo, então informe livrando a zona de controle. Eco Kilo, obrigado. Bom voo, Kilo. Abraço, Sérgio. Avistou 1200 azul 4298. Ok, sim. Bom dia, Papa Lima. Salvador, é o gol no 435-220, Ilhéu. Bom dia. 435, informação Lima, guarda coordenação por seguro. É, na sua escuta, é Ilhéu, gol no 435. Vai entrar, Ilhéu. Salvador, azul 4298, ligando a Fox, bom dia. Passando, como é que é, Covita? Chame a torre, 1186. 186, Vitor. 298, parte principal. Aqui, portão 8, parte 1. Gente. Vestigal do farol de Itapuã. Informo a TR da trip na final no 0 para 1 milha do externo. Informo quando visual com a TR. Gente, informa na visual com a TR. Ô, Mike, é comigo. Ouviu na 36, escute a Lima, número 2 para a cota Recife. Observa a passagem da TR na final 1-0. E após o mesmo, cruza a final da 10 aí pela retaguarda do ATR, ok? O Mike é com o Vitor. Vitor 7. Salvo Salvador, Passaredo 223, sim, tem informação de novo. Passaredo ciente, Lima confere, o terceiro para cópia. Tá bom, 4 e 5? Negativo.